Xbox, bom dia. A gente vai manter minha escuta e aguardar. Terra Microsoft, parte por contra? Ó, Salvador, 3171, tá passando 220 já. Chame agora o centro, 1251, alternado, 133-25, 3171. 251-3325, bom dia. Bom dia. Mas Fox, vou informar o seguinte, as decolagens do aeródromo de Salvador estão ocorrendo de 5 em 5 minutos. Na lista, o senhor é o número 5 para decolagem do aeródromo. O acionamento vai ficar a critério do comandante, aguardando a minha autorização do corpo. Fox, cópia. Autorizado, Serra Novemberinho, tem uniforme, nível 040, decola da 197, saída agora direto. Após decolagem direita, 5470 no transponder, 119.8 controle. Gol no 642, autorizado, puxa, chama ataque. Autorizado, chama ataque, gol no 642. Se é mais fácil, cotejamento correto, é o número 5 para decolagem do aeródromo, mantenha me escuta e aguarde. Espera do comandante. Ô, solo, gol no 804. Prossiga. Qual é a nossa sequência agora, por gentileza? Agora o seu número 3. Grato. Solo Salvador, bom dia, gol no 897. Da Hotel 380 Confins. Boa noite, 97, autorizado para Confins, nível 360, decola da 10, saída da El, Leda Bridge. Em Bridge, intercepta a Zulu no meio e prossegue até o destino. Aciona 5511 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. 360 para Confins, decola da 10, saída da El, Leda Bridge. Bridge, intercepta a Zulu no meio. Transponder 5511 e controle 119.8, gol no 897. Protejamento correto, chama para o posto no 09. Chamará. Controle, bom dia, Azul 4069. Azul 4069, contato radar, sobe para o 360, serviço de vigilância. Sobe 360, 4069, poderia... Pro ar da El, da presente? Oi, da El. E da El na Pro, obrigado. B10. Em B10 intercepta a pena Dandor 857 e prossegue conforme rota prevista em nota. Tesilo no 6, grupo Tesilo no 4, toquinho. 5512 no transponder, 119.8 controle. Protejamento correto, chama como próprio puxa. Prossiga. Afirmativo. Tem a mais foto que entendeu as instruções dadas? Mantenha me escuta e aguardar. É o número 5. Tio, comandante, porque você vai bloquear o ponto de espera da 17 e só vai decolar depois do gol no 607. Qual o gol no 705? Prossiga. Só para confirmar, é previsto a nossa decolagem é o 55, né? É, a sua decolagem vai depender da decolagem do tráfego da Gol, que ainda não iniciou o táxi. Assim como mesmo iniciar, a previsão de decolagem dele é o 50. Aí sim será autorizado seu push e previsão de decolagem após a decolagem do mesmo. Eu te informo mais à frente, ok? Esse é o número 2 para push. Então, a gente está totalmente pronto aqui no 2, na hora que a autorizagem está totalmente pronta. Sente. Para o táxi no 642, estamos com 82 de COP, 3 horas mais 16 minutos, alternando Salvador. O 642 prossegue via Pátio, Índia e Alfa, e no ponto de espera 118,5. O altímetro marca agora 1014, previsão de decolagem é o 50. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera 118,6, com 1014 no ajustou no 642. Gente, se é a Matchbox, eu vou informar novamente e vou explicar para o senhor. Independente do pátio que você encontra ou da pista que você decola, as decolagens do aeródromo serão feitas de 5 em 5 minutos. Então, a sua autorização de táxi só será dada após o Gol 1607 decolar. E a previsão é de aproximadamente uns 30 minutos. Fala, boa noite, 97. Pois não? Deixa eu entrar na fila para sequenciamento e direcionamento. Mantenha, me escuta e aguarda. Boa noite, 97. Estou mantendo a sessão. Não, comandante, o nosso aeródromo primário, ele não está funcionando, o aeródromo de roda, então, o nosso radar. Então, por questão de segurança, o controle determinou agora, quando eu assumi o serviço, que as decolagens do aeródromo serão acertadas de 5 em 5 minutos. Ah, mais fotos, apresente na CHG, por gentileza, então, na sala S para modificação do plano e vai aguardar a autorização do controle para sua decolagem. Poderia fazer... Poderia funcionar em voo, decolar daqui, o 10, depois do hotel, funcionar o instrumento em voo. Se não vai demorar mais ainda, meu plano, pelo visto, aguarda, por gentileza. O meu 7 no 5 está autorizado, puxa, chama táxi. Solo Salvador, 3597, gate 7 para autorização Brasília. No 597, mantém, me escuta e aguarda. Gente, 3597, mantém, me escuta. B42, decolador 52, 198, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, gol no 642. Gol no 642, salto para o 390, vigilância radar. Salto 390, gol no 642. Já acionado, né, porta no ponto de espera, 1014 no altímetro, 0 no 4 agora. Ativo, autorizado a alinhar e manter inicialmente cabeceira no 7. O Sierra Mike Fox só informando, reforçando a informação, vai decolar restrito a 1000 pés, em condições visuais, e assim que chamar o controle e solicitar modificação, cancelamento do plano instrumento para prosseguir visual. O vento no 30 graus com 07 nós, sem livre decolagem, pista no 7, o Sierra Mike Fox Trot. Estou ciente, 130 com 07 o vento. ADLS da pista no 0, Rio 9640. O Alexandre Almer. O Paraguaru, 607. Trago algumas informações. O nosso voo está atrasado devido a problemas no radar de Salvador. Previsão de acionamento mais 5 minutos. Tempo em Guarulhos. Está com quase. Tá na folha da Rio 9647, estabilizado LS, pistão no 0. Diesel 075, senhor. Condições de aeródromo? Então, o senhor é o número 6. Correção, número 5, mantenha me escute agora. Número 5, eu no 605. A senhora podia passar o número para um 897? Número 4. Obrigado. Procura 3597, número 4, condenado. Guarulhos, 3 horas e 3 horas e 3 horas e 3 horas e 4 de óbito. No 7, no 5, em Alfa, no ponto de espera 118,5 km, marca 1014. Informa aeronave na curta final, aproximadamente a decolagem, previsão de decolagem aos 5,8. De Alfa, da pontuária da 0 lá, 18, mal, que vai chegar na final e aguardar, vamos para a gente lá. Gol no 804, autorizado para o feedback de acionamento, chama ataque. Autorizado para o feedback de acionamento, vai chamar ataque, gol no 804. Paulo Salvador, 3953, autorização. Galeão, 3563. 3563, 3153, mantenha me escuta e aguarda a cópia número 2. Perfeito. 5 no 7, pronto, cópia. Afirmo, pronto, cópia. 3597, autorizado para Brasília, nível 380, decola da 10, faz da Guali, transição off. Após decolagem, curva direita, aciona 5523 em transponder, 119,8 controle. Gente, autorizado 380 para Brasília, decola da 10, faz da Guali, transição off, curva direita após, 5523 em transponder, 119,8 para a fila de acionamento, 3597. 3597, pronto para puxar aqui o acionamento? Mais 5 minutos, 3597. É o número 5. Gente, obrigado. Salve, Salvador, Papão Romeu, Mike Tango Juliette. Mike Tango Juliette, mantenha-me escuta e aguarda. Guardando. 2545-2685, o gol número 42, obrigado, bom dia. Bom dia. 4 para puxa acionamento. 55 no 4 é o número 6 do setor, centro das condições do aeródromo. Centro das condições, número 6. Afirmo. Eu aguardo, trip 55 no 4. O no 7 no 5, vento no 30 graus com 08 nós, livre decolagem, pista no 0. Livre decolagem no 7. 999, prossiga. Estou coordenando o nível 310, Fortaleza. Eu sei, tudo bem, as condições do aeródromo, as decolagens efetuadas de 5 a 5 minutos, independente de rota. Negativo, estou agora. Tá ok, o senhor vai manter no escuta e aguardar o número 3 para cópia. Ok, na sua escuta então para cópia. Nove 647, a posição é 08 no pátio 3. Pronto pro táxi, gol no 804, 172 a bordo, Campinas, 3h40, Antônia. ...804, prossegue via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 118.6, altímetro marca 1014. Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera 18.6, 1014, gol 1804. No 5 ao 59, decola 109.8, bom voo. 109.8, obrigado, bom trabalho. Salvador, muito bom dia, voo no 715, decolou da 1-0. Voo no 715, sobe para o 360, vigilância radar. 360, vigilância radar, voo no 715. Pessoal, 897 já está pronto aqui no 9, previsão de... 897 é o número 2. Aproximadamente, acredito eu, uns 20 minutos. 20 minutos de 5 em 5, somos o segundo. É, comandante, mas eu tenho as aeronaves que pousam também na mesma pista. Ah, tá bom então, obrigado. Grande Salvador, Serra Mike Fox. Siga. Obrigado aí pela gentileza, viu, senhor? Salvador, bom dia, voo no 804. Voo no 804, a Lima tem cabeceira no 0. A Lima tem a 10, voo no 804. Corrigindo, voo no 804, autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento no 30 graus com 07 nós. A linha decola da 10, voo no 804. Nossa escuta. Sobe restrito ao 340, voo fito. Restrito ao 340, voando fito, voo no 7. Nível 380, decolando da pista 10, a saída da El, Leda e Bidev. Bidev intercepta per November 857 até Porto Seguro, após a Pesulu no meio até Grúcia, após a Pesulu no 4. 5530 é o transponder e o controle Salvador, 119.8, da 3153. Protegimento correto, chama para o próximo 08. Afirmativo, tem condições de recolher o nosso número para acionamento? É o sexto. Ok, mais 4 minutos para fechar a porta, se a gente já entra no sequenciamento para puxar o acionamento da 3153. 3153, sente, número 6 para puxar. Romeu, Mike Tango, Juliette, pronto cópia? Pronto cópia. Autorizado para Teresina, nível 280, decola da 10, saída Momo, Albo, após direto Petrolina. Após decolagem, curva esquerda, aciona 5520 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Autorizado Teresina, 280, pista em 10, partiu da saída Momo, Albo. Após Petrolina, após a decolagem com a esquerda, transponder 5520, controle 119.8, Mike Tango Juliette. Protegimento correto, chama como trato para o push. Chamará para o push, Mike Tango Juliette. 04, veículo 06, 109.8, o controle, bom voo. 109.8, tem um bom dia, vamos lá. 60. 128, décima 8, alterna 1260, voo no 715, obrigado, bom trabalho. É o terceiro. Obrigado. Dael. 1804, contato radar na decolagem, voo Ileda após Ileda Bidev, submantém nível 360. Esquerda Bidev, teve ascensão 3620, voo 1804. 1804, direita Leda, após Leda Bidev. Direita Leda, Leda Bidev. Mike Fox, estimado para pouso. Esse é 0950, cara. Copiou, Serra Mike Fox, 10955. Confirme estimado para pouso 0955. Afirmativo. Gente. estacionamento, Papa Romeo, Mike Tango Juliette, terminal de carga. Mike Tango Juliette, no sequenciamento, está sempre descontado do aeródromo. Afirma. Damos sequenciamento, só o número 6. Número 6, aguardando. Fala, número 7, para ataque, está com 161 a bordo, 4 horas e 9, que é o que eu vou na galhão. Via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 186, altímetro 1014. Tem um bom voo no 607. Pátio, Índia e Alfa, pode ver a 182 e 607. Sem problema, tranquilo. Voo no 897, autorizado, push no 09, chama pronto pro táxi. Chamará para o táxi, voo no 897. Afirmo. Se a gente não tiver nenhuma aeronave pousando, é positivo. Ok, obrigado. Eu não aguardo quando eu for a aeronave autorizada, ok? Gente. Só um tênis estimado aí pro Mike Tango Juliette. Mike Tango Juliette é o sexto. Se eu não tiver nenhuma aeronave pra prosseguir pra pouso, é um estimado pro seu, tá muito longe, é muito difícil eu poder dar pro seu, porque eu tenho as aeronaves que prosseguem pra pouso, pra táxi. Afirmativo, Gol número 07, autorizado a linha de decolar, pista no 0, vento 120 graus com 07 nós. Já autorizado a decolagem do Gol número 07. Autorizado para Fortaleza, 310 ao nível, decola da 10. Conforme rota, decola da 10, Momo, Albo, Front. Após decolagem, curva esquerda. 5525 no transponder, 119,8 é a frequência do controle. A 991 é o número 6 do sequenciamento para Pus, mantendo escuta em lado. Entendi a sua pergunta. Não, é que o aeródromo de a Terminal Salvador está com problema no radar de terminal. E aí, por questão de segurança, determinaram-se decolagem de 5 em 5 minutos.